Amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso enfim dizer, boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson. Hoje fazendo trabalho duplo aí de técnica. Aliás, eu vou começar o programa falando, se você quer trabalhar conosco aqui no programa Visão Espírita como voluntário, pisca pra gente aí no WhatsApp, no Facebook, se candidata, porque a gente tá precisando de ajuda aqui. Precisamos de braços, de mentes e de corações. Sim, exatamente, estamos fazendo o melhor que a gente pode, mas é sempre bom ter mais colaboradores, e o trabalho, quando se coloca, né, na nossa disposição, é bom que a gente consiga fazer. E gente, quanto mais, melhor, né? Exato, exato. E aí a gente vai amealhando novos voluntários e a gente vai, aos poucos, formando uma mutirão. É um texto muito, muito legal, Wilson, porque quando a gente olha, se a gente for olhar o trecho da Lucas 2, capítulo 2, versículo 14, onde ele fala sobre a anunciação, o anjo, quando chega para anunciar, ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, ou aos homens de boa vontade, dependendo da tradução aí. Então a gente pode ver o quanto a boa vontade cria todo um ambiente propício para que nós possamos nos colocar em direção ao trabalho, nos colocar em direção ao movimento. Porque quando a gente pega aqui as duas primeiras frases, má vontade gera sombra. Sombra favorece a estagnação. O que nós estamos falando de sombra? Você tem, Wilson, uma definição boa de sombra, de trevas, né? Coloca para nós aí. É assim, eu acho interessante aqui quando a importância que se dá, né, a esse termo, a esse conceito de boa vontade. A vontade, a gente pode definir, Sérgio e amigo ouvinte, como um instinto que nos inclina, que nos remete à direção de realizar algo. Então veja, é uma coisa instintiva, vontade é isso, é uma força interna que nos impulsiona para realizar algo. Então ele diz que a má vontade, então, quando não existe essa força para realizar algo, vai gerar a sombra. Né? E a sombra, como você disse, na segunda linha, gera a estagnação. Nesse caso, a sombra representa a dificuldade da gente enxergar o mundo ao nosso redor. Quando estamos nas sombras, nós não conseguimos identificar o trabalho que precisa ser feito. Coloca de maneira turva a nossa visão. Turva. Eu gosto muito de pensar, né, sempre que nós fazemos as nossas preces, é comum a gente pedir luz, não é? Ilumina o meu caminho, ilumina a minha casa. Mas a gente não para pensar sobre o significado desse pedido. Quando nós pedimos luz, qual é o objetivo? É dissipar as sombras. Né? O que a luz faz? Ela simplesmente revela o que está oculto. Isso. Aquilo que está oculto nas sombras, quando se ilumina, você vê. Mas não significa que ele vá mudar. O ambiente vai permanecer o mesmo, mas você vai enxergar. Você passa a ter noção daquilo que precisa ser feito, do trabalho que precisa ser realizado. Né? Quando a gente... Vamos voltar esse entendimento para dentro de nós. Quando lançamos luz dentro de nós, quando olhamos para nós, identificamos o que em nós precisa mudar, qual a conduta, qual o comportamento que está inadequado. Ah, eu preciso ser uma pessoa mais calma, eu preciso aprender a ouvir mais, a me calar. Né? Não de forma a se culpar, mas de forma a se observar. Então, quando se pede luz, muitas vezes, Sérgio, você pede, ai, ilumina a minha vida, o que acontece? Vem um amigo seu, né? E fala um monte de coisa para você que você não queria ouvir. Poxa, isso é a luz que você pediu. Ele está lançando luz em diversos pontos da tua vida, mas o contato com essa verdade, com esse ponto que foi iluminado, nem sempre é agradável para a gente. Então, mas é a vontade que a gente entende aqui que vai fazer com que a gente se mova para ir lá resolver aquela situação. E lembrando também, Wilson, se a gente fala sobre o mecanismo do dinamismo humano em transformar em realidade aquilo que ele está buscando, nós falamos de fé, que é aquela capacidade que a gente tem de enxergar alguma coisa além do que a gente está olhando ou vendo com os olhos materiais. Fé é acreditar em algo que não se vê, que ainda não está tão palpável, né? Usando essa... É uma espécie de confiança, né? Isso, essa definição. O segundo ponto é o quanto a nossa vontade vai manipular o amálgama da vida e vai transformar em realidade alguma coisa. Então, quando ele diz má vontade gera sombra, e você colocou muito bem que ela vai, de certa forma, vamos fazer... Impedir, né, que a pessoa realize o que precisa ser realizado. Isso, e na analogia, aquele que está nos ouvindo agora, nesse momento... A dona de casa. A dona de casa. A louça está para lavar. Acaba a força. No escuro, lava-se a louça? É mais difícil. É difícil enxergar aonde está a sujeira, efetivamente. Então gera estagnação. Porque, então eu vou esperar. Já que eu estou na sombra, eu vou esperar. Esperar até que eu possa fazer, porque agora eu não posso. E é o mecanismo de Deus para fazer com que a gente persiga a evolução. Enquanto eu ainda não tomo consciência de uma dificuldade que eu tenho, a ignorância me protege. A partir do momento que a luz é trazida para aquele tipo de problema, para aquele tipo de situação, aquilo vai mostrar em mim determinadas oportunidades que eu ainda não tinha testado. E aquilo vai fazer com que, automaticamente, pelo mecanismo colocado por Deus em nós, nós queiramos melhorar. A engenharia diz: aquilo que eu não meço, eu não consigo melhorar. Aquilo que eu não reconheço em mim, eu nunca vou me propor a mudar. Então, quando eu coloco luz na boa definição que você colocou, Wilson, quando eu coloco luz, ao invés de eu achar que eu vou entrar em êxtase, o que eu vou ganhar é a oportunidade enorme de me ver como eu realmente sou. E aquilo tem só um propósito, de fazer com que eu diminua a ilusão, o véu da ilusão. E que você possa, eu acho que interessante, eu vou pegar um adendo seu, fazer um adendo, pegar um link seu, e que você, vendo quem você realmente é, você possa fazer uma comparação com quem você quer ser. Quer ser. Porque assim, nós temos um modelo, né? O que modelo? Onde a gente quer chegar? Qual que é o nosso modelo, Sérgio? Jesus é um modelo maior, é, né? É um modelo complicado, mas... É o norte. É o modelo da perfeição, onde a gente quer chegar. Aí você olha lá para Jesus e com luz você olha para você. Aí você compara, fala, poxa, o que faria Jesus no meu lugar, nessa situação? O que faria Jesus? E olha a beleza disso, Wilson, porque ao mesmo tempo que a luz nos mostra as imperfeições... A luz também dá a oportunidade desta comparação do eu hoje com o eu de ontem. E invariavelmente eu vou ver a evolução. Invariavelmente. Quando eu comparo eu comigo há 10, 15, 20, 30, e aí eu extrapolo como reencarnacionista, há encarnações para trás, quando a gente acompanha os livros de história, nós vamos ver o que cada um de nós como humanidade evoluímos. Antes a gente se comprazia do mal. Antes a nossa diversão era ir para as arenas ver pessoas serem destroçadas ou lutarem até a morte. Hoje, qualquer violência um pouco mais forte nos enoja, nos causa asco. Isso é um sinal claro de evolução. E Sérgio, isso que você falou é tão importante, porque essa é a visão espírita. E isso é muito importante que o ouvinte que está nos acompanhando agora possa perceber, né? Segundo os ensinamentos dos Espíritos, nós hoje somos melhores do que fomos ontem. Isso é importante. Não há como eu ser pior hoje do que eu fui no passado. Pode ser que num ponto ou outro eu demore mais a evoluir, mas pior eu não sou, porque ninguém retrograda, não existe retrocesso nesse processo. É só um processo evolutivo. E por que é importante isso? Porque muitas vezes a gente percebe que uma das causas da depressão, né, Sérgio? A ansiedade é você olhar para frente e querer que as coisas aconteçam quando você não tem pleno poder para controlar o futuro. Né? E também quando você olha para o passado. A desilusão de... Não, mas o oposto, quando você olha para o passado e acha que o passado era muito melhor do que é hoje. Você não tem capacidade de voltar para lá. Né? Exatamente. A pessoa olha para... Ah, mas naquele tempo eu era feliz. Ah, mas quando eu era criança era diferente isso, era diferente aquilo. É um saudosismo que não cabe para o espírita. Né? Se você olhar lá atrás, tinha as dificuldades daquele momento. É porque você tem algumas dificuldades hoje, você procura num outro tempo a felicidade que você não está encontrando. Você quer fugir hoje. Ou para o passado ou para o futuro. Ou pro futuro. Onde é mais agradável do que o hoje, que está doloroso, dolorido. Porque nem no passado e nem no futuro você tem poder. Você pode se abrigar ou no seu passado ou no seu futuro. E está aí a estagnação. Está aí a estagnação. No seu presente, é o momento de poder, é o momento presente. Eu só posso realizar algo hoje. Não no passado e não no futuro. E lembrando até num jogo de palavras, se eu estou olhando para o futuro, eu estou com pré-ocupação, certo? Está se ocupando previamente, né? Se eu estou olhando para o passado, é a pós-ocupação, né? Pois é, já se ocupou ações daquilo. Ações que já aconteceram. E a solucionática para essa problemática é a ocupação. É o trabalho. A partir do momento que a luz traz a clareza, e eu falei da desilusão, porque essa é uma característica de todo aquele que começa o processo evolutivo sério, é a quebra, né, do véu da ilusão. Porque é muito difícil você se dar conta e perceber que você não é o que você... imaginava ser, e você ainda não é quem você almeja ser. E às vezes na pressa a gente assume um papel e eventualmente vive externamente como se assim o fosse. E é por isso que eventualmente, até no ponto que você colocou, muito bem colocado, às vezes ninguém retroage, né? Às vezes as pessoas olham e falam, mas aquela pessoa, se eu olhar o romance espírita, ele era de tal jeito na outra... Na outra fase ele piorou. Não, eventualmente ele não tinha sido testado nesse naquele conjunto, ponto, né? Naquele ponto, naquele conjunto de atributos. Não foi testado, foi poupado como parte de um planejamento e um controle para que ele pudesse suceder, né, naquilo que era apresentado. Se a gente pegar a coleção há 2000 anos, a gente vê algumas características dos personagens que a gente fala, poxa, né? Primeiro olhar Emmanuel como o senador, e fala, caramba, né? Ele deu algumas derrapadas há tão pouco tempo. Bom, até mesmo como Manuel de Nóbrega também deu grandes derrapadas. Algumas derrapadas? Exatamente. A história conta. Exatamente. Então tem... Ele deu derrapadas em outros aspectos, né? Em alguns ele foi se corrigindo. Esse é um entendimento bom. Ele foi melhor como Manuel de Nóbrega do que como... Publio Lentulus, né? Ele foi melhor. Sérgio, olha, isso nós estamos nas duas primeiras linhas só, viu? Então, quanto ensinamento tem dentro de um texto de Emmanuel. Mas eu vou apresentar um outro ponto aqui para você. A discórdia desperta o orgulho. Como que é isso? Quer dizer que discórdia é discordar contundentemente, vamos assim dizer, né? Discórdia é discordo contundentemente, é uma situação de discórdia mesmo. Não há acordo. Isso faz despertar o orgulho. Por quê? Porque essa discórdia faz com que cada um tente ser melhor do que o outro. Você vai querer suplantar. O primeiro aspecto, e que eu acho que é fundamental nessa conversa, é a questão da pessoalidade. Quando você torna pessoal uma discussão, e tem uma frase em inglês que o americano usa bastante, que eu acho maravilhosa nesse aspecto, é agree to disagree, concordar em discordar. Discordar. Toda vez que o assunto começa a complicar e começa a ir para o campo do personalismo, você interrompe e diz, te dou o direito de ter uma opinião diferente da minha. Não, você não vai me convencer. Vamos parar a conversa aqui, nesse momento. Eu concordo que a gente discorda. Lembrei de uma frase do Henry Ford. Ele disse que ele valorizava muitas pessoas que tinham a coragem de apresentar uma opinião diferente da dele, mesmo que isso lhes custasse o emprego. É verdade. Então, assim, quando ele coloca a discórdia, desperta o orgulho, o primeiro aspecto pessoal. O personalismo entra em jogo. O personalismo faz com que, nesse momento, o tema em questão não seja mais relevante. Agora é uma disputa entre eu e a outra pessoa. E aí foge-se da pauta, muitas vezes. O tema, a pauta fica em segundo plano. O objetivo daquilo acaba não tendo mais importância. Peguemos as discussões políticas que aconteceram há tão pouco tempo. Você fixa-se tanto em ideologias, em conceitos, e qual é o objetivo final? Depois de muito tempo, às vezes as pessoas não conseguem nem dizer por que, que estavam discutindo, né? Qual a relevância da pauta em questão. E às vezes a gente se esquece de colocar o amor na frente. E o amor, por exemplo, familiares que não se falam mais em função de uma briga na época da eleição. Pessoas que não estão mais interagindo, né? Então, Sérgio, nós vamos nos aprofundar nesse tema, porque veja que o segundo bloco vem falar sobre criminosos. Então, veja, se a pessoa não tem a condição de ouvir uma opinião diferente de um familiar, como você colocou, que dirá de amar um criminoso? Muito difícil, né? Ou de amar uma pessoa que ela não conhece, que vive em situação de miséria. Como? Exatamente. De novo, é a questão do personalismo. E o personalismo traz a disputa um a um, individual, né? A disputa um contra o outro. Invariavelmente, o que vai acontecer é um tentando suplantar o outro num conflito, às vezes, muito grande, sem um propósito bom, eventualmente, simplesmente eu quero vencer a batalha. E qualquer ofensa, qualquer palavra que desvie, eu vou tomar como uma ofensa pessoal. Aí entra o tal do melindre. E aqui, interessante que ele fala, a discórdia desperta o orgulho, entendemos isso. Então, eu trago para o meu lado pessoal, você para o seu lado pessoal, e nós vamos exacerbar os nossos orgulhos, né? O nosso ego vai trabalhar fortemente para que cada um de nós possa ser melhor do que o outro. É um exemplo. Aí ele diz que o orgulho acorda a vaidade. Olha que evolução. Por quê? O que é o orgulho? O orgulho é: eu me sinto melhor do que você. E o que é a vaidade? Eu quero que todos vejam que eu sou melhor do que você. A partir daí eu vou me ornamentar, eu vou falar mais alto, eu vou subir na mesa, eu vou gesticular, porque não basta mais que eu saiba que eu sou melhor. Agora todos têm que saber que eu sou melhor do que você. Quer aí dizer, pavão, a vaidade, aí é o pavão mesmo. Abre o rabo e... Aí eu vou falar mais alto. Então, veja que ele coloca a vaidade como sendo uma sequência do surgimento do orgulho. O orgulho se manifesta e aí acorda a vaidade. E aí, o que a vaidade faz? Olha, Emmanuel, a vaidade atiça a paixão inferior. E o que é paixão inferior, Sérgio? Baixa o padrão vibratório e faz com que o nosso lado sombra, aquele lado negativo que a gente tenta esconder da gente mesmo, acabe eclodindo, acabe se manifestando. E isso faz com que o nosso pior lado seja... A paixão inferior. É aquilo que a gente tem que controlar, aquilo que nós viemos aqui para educar as nossas paixões, nos educar, né, para sublimar essas paixões inferiores. E a vaidade faz com que nós as exacerbemos, na verdade, né, com que a potencializemos, né, no seu extremo. Então, são essas paixões que vão aparecer. E aí, ele diz que essa paixão, incrível isso, provoca a indisciplina. Porque aí é o seguinte, ninguém manda em mim. Né? Eu já me sinto melhor do que você. Você não está vendo? É a vaidade. Portanto, eu não tenho que submeter a ninguém. Eu não me submeto a você, a ninguém, a chefe, a ninguém. Né? Porque eu sou por mim mesmo. Outra coisa é que quando você está sujeito às paixões, praticamente você coloca uma viseira do cavalo e você passa a focar. A colocação do cavalo sua é muito boa, porque olha, e eu vou lembrar, ele está falando de indisciplina aqui. Quando Jesus se apresenta a Saulo na entrada de Damasco, uma das coisas que ele diz é: Saulo, Saulo, por que me persegue? Em determinado momento ele diz: Saulo, por que não recalcitres contra o aguilhão? O aguilhão é uma espécie de ponteira que fica onde o animal é atado na carruagem, na carroça, que serve para conter esse animal naquela posição. Se ele tentar se mexer, machuca, é incômodo. Né? Isto é, quanto mais a pessoa se bate, mais ela se machuca. Para de se debater. É o indisciplinado. Você tem a disciplina. Se você tiver disciplina, você não se machuca. Mas a gente, quando está indisciplinado, porque o orgulho apareceu, a vaidade apareceu, a indisciplina apareceu, a gente começa a se debater, a bater para todos os lados. E aí, quem que se fere? A gente mesmo. A colocação do cavalo é perfeita, nos dois aspectos. Tanto no que olha para frente, né? E no cavalo bravo. O cavalo bravo é o que vai sofrer. E você foca no objeto da paixão. Foca naquilo que está gritando dentro de você. Os outros aspectos da tua vida ficam em segundo plano. Cria toda uma confusão à sua volta. É interessante a definição de paixão para Platão. Paixão é desejo. É uma definição que ele dá para amor, né? O Eros. Que é desejo. E desejo acaba quando você alcança o seu objeto de desejo. Quando a posse é consolidada. Consolidada. Você deseja alguma coisa até que você a tenha. Quando você tem, você não deseja mais porque não faz sentido. Você já tem porque deseja. Então, a paixão é um sofrimento por isso, porque você muda o foco do seu desejo daí. Então, você fica lá como um cavalo olhando para um objetivo só. A hora que você tem ele, você fala: poxa, eu tenho, e agora? Ah, não está legal ainda não estou bem. Aí muda o olhar para o outro lado. Não estou bem ainda, né? Nossa, agora eu tenho a minha casa. Tenho minha casa, consegui, passei tantos anos focado naquilo. Mas e agora? Mas ainda sinto um vazio dentro de mim. Ainda não estou feliz, parece que me falta alguma coisa. Talvez seja uma chácara. Eu tenho amigos que têm chácara, parece que são felizes. Então vamos na chácara. Aí vai mais alguns anos para a chácara. Aí compra a chácara. Aí dizem, ou casa de praia. Dizem que chácara é duas alegrias. Uma quando você compra e a outra quando você vende. Mas aí você compra a casa de praia, você não vai para a praia, não, e quando você vai, dá um vazio. Aquela praia enorme, você ali tão pequeno, sozinho. Aí não é mais a casa de praia que você quer. Ah, talvez seja uma lancha. Uma lancha é legal. Tanta gente que tem lancha parece que são felizes. Aí essa paixão é uma coisa que não acaba mais. Mas você veja onde nasceu isso? Nasceu aonde? Na má vontade, na estagnação, que faz surgir a ociosidade, que gera discórdia, que gera orgulho, que gera vaidade, que gera indisciplina e que atiça as paixões. Olha lá, ele está dando o roteiro aqui de onde começou. Começou com má vontade. Então, tendo boa vontade, isto é, aplicando essa força para se mover, para não ficar parado no mesmo lugar, a gente evita, né, essa série de problemas. E ele diz aqui que a cegueira espiritual conduz ao abismo. Não é um círculo vicioso? É um círculo vicioso. Você começa a gerar sombra lá em cima, não foi? Olha lá. A primeira linha, má vontade, gera sombra. E a última linha, a cegueira conduz ao abismo. Abismo, o que que é? Sombra. Mais ainda. Muito mais sombra. E aí ele finaliza, né? Entregues às obras infrutuosas. O que são obras infrutuosas? Que não produzem frutos. Não produzem frutos. Que obras são essas? Para a gente entender na nossa vida atual, no nosso dia de hoje, na vida moderna. Você sabe que é muito interessante isso, né, Wilson? Às vezes nós passamos horas e horas e horas. E talvez, vamos lá, sou um viciado em smartphone, estou trabalhando o meu vício, mas talvez seja esse o objeto de... Eu ia citar a mesma coisa. Onde o nosso tempo vai para o abismo. Porque exato. Outro dia uma palestrante estava dando um exemplo, falou, olha, eu entrei para pagar uma conta, entrei no meu computador, ela nem falou de smartphone, entrei no meu computador para pagar uma conta, aí eu cheguei lá, tinha umas mensagens de e-mail, aí fui olhar as mensagens de e-mail. Aí nos e-mails tinham alguns links de produtos e eu cliquei. Aí eu ia para lá, para cá, para lá, para cá. 2 horas depois eu peguei, desliguei o computador e tinha esquecido de pagar a conta. Então, na verdade, assim, o smartphone tem essa característica de empurrar as coisas até você. E quando você percebe, já foram horas e horas e horas infrutíferas, porque talvez em alguns momentos você leu alguma coisa edificante nesse processo. Outras você ficou sabendo o que, que o fulano comeu no almoço, o que, que ele fez à tarde. Para onde ele foi viajar. Para onde ele foi viajar, despertou a tua inveja, talvez. Você olhou o fulano lá em frente à Torre Eiffel, aí você já abre outra janelinha e já vai pesquisar passagem para Paris. Esse ano eu vou. Então, na verdade, e até então você não precisava ir para Paris. Até então não. Você cria uma necessidade e depois você começa a trabalhar para satisfazer essa necessidade. Essas são as obras infrutuosas. Amigos ouvintes, esse texto, Má Vontade do Espírito Emmanuel, da obra Pão Nosso, está lá na nossa página no Facebook. Leia novamente, né, com calma. Se tiver alguma dúvida, e vai ter, é claro, nós temos muitas, mande sua mensagem, pergunte, abre ali um bate-papo. A gente, durante o programa, a gente ainda vai acompanhando e mesmo depois do programa, nos próximos dias, a gente vai respondendo. Compartilhe também com seu amigo, com aquele seguidor seu, que de repente a gente alcança uma pessoa que precisa muito ler a mensagem que está contida nesse texto. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode encontrar estes e outros livros lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora de mensagem, nós vamos ouvir Paulo Goulart com a mensagem Hora Difícil, a mensagem também é do Espírito Emmanuel, extraída da obra Coragem, psicografada por Chico Xavier. Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. desculpará as ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite, do dia 5 de fevereiro do ano de 2020. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 28, na parte da obra em que Kardec apresenta modelos de preces aplicáveis às mais diversas situações. Nós avançamos hoje para os itens 69 e 70. Prece por um criminoso. Eu vou iniciar a leitura pelo prefácio escrito por Allan Kardec e logo mais a prece. E depois o nosso amigo Sérgio pode comentá-las. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhe são elas necessárias do que àqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Item 70. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Se o remorso não lhe penetrou o coração, tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Ponha o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas más ações numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Uma oração tão linda, Wilson. Uma oração que eu já vi algumas vezes, mas eu passei os olhos por ela e não tinha prestado tanta atenção como eu prestei hoje. Talvez ele tenha dado aqui, nessa oração, esse exemplo de Kardec, a receita para a gente lidar com as pessoas que estão... Esquece o criminoso agora, tira a gravidade, tira o crime da questão. Coloca aí qualquer pessoa que tenha feito algo de ruim, que você considerou ruim na sua vida. Primeiro aspecto, a essa oração. Você pede a proteção divina e o acolhimento. O que, que seria o acolhimento para alguém que está agredindo? É o primeiro aspecto, Wilson, de mostrar para aquela pessoa qual o caminho que ela está traçando. Quem agride, muitas vezes, é uma pessoa que não se importa com o outro ou está se sentindo vítima de outro ou tem outros aspectos aí. Quando a gente pede para Deus não repelir, acolher, trazer luz, como nós explicamos no começo, sobre a gravidade da falta que ele está cometendo. E ao trazer luz sobre a gravidade da falta, invariavelmente haverá aquela sensação de tristeza, aquele vazio, aquela desilusão. Ao haver a desilusão, a gente pede que ele seja acolhido. Porque esse é um momento de muita fragilidade do ser humano, quando ele consegue perceber que ele fez um ato que não era tão correto, ou que ele estava num caminho que não era o caminho certo. Aí a gente pede que o arrependimento bata na porta dele, para que, a partir do momento que o arrependimento chegue, ele tenha condições de trabalhar para a reparação do mal que fez. E o que a gente pede no final? Para que ele tenha força, para que ele não sucumba diante dessa desilusão. Porque agora eu vou transportar, nós vamos falar também de trabalhos mediúnicos hoje, né? Algumas características, de alguns aspectos que a gente ouve no trabalho mediúnico. Muitas vezes a pessoa diz, aquele espírito obsessor, inferior que está se manifestando, ele diz, eu não tenho mais jeito. Quando é questionado sobre o porquê está fazendo determinadas coisas, eu estou perdido. Tem um ditado popular que diz, perdido por um, perdido por mil. Né? Eu já não tenho mais jeito, então eu me entrego para o crime. A partir do momento que a pessoa consegue se arrepender daquilo, ela precisa desse acolhimento, desse consolo, dessa força para ela não sucumbir e querer voltar. Vou usar agora o exemplo do viciado que tem a recaída. Quantas e quantas conversas com pessoas que caíram no vício eu tive durante atendimentos na casa espírita. E o que as pessoas às vezes nos mostravam é o quão penalizados eles ficavam e que desânimo que vinha. Porque aí a pessoa se vira contra si mesma, dizendo, nossa, eu não tenho jeito mesmo. Eu sou o pior, né, do que pode ter na humanidade, porque eu não consegui manter uma promessa que eu fiz, eu não consegui me manter diante do vício. Então, essa prece, ela traz é muito completa, traz todo esse significado, toda essa sequência de pedidos que faz um fechamento muito bonito de como lidar com aqueles que nos ofendem e principalmente quando lidar conosco, quando somos nós os ofensores. Você falou uma coisa, Sérgio, que me tocou profundamente. Porque quando a gente está num processo de transformação, quando a gente se entrega a esse processo, você deu o exemplo de um viciado em drogas. Ele reconhece o seu vício, ele procura tratamento, ele começa ali um processo de abstinência muito difícil. O alcoólatra segue o mesmo percurso. Em determinado ponto, nesse trajeto de recuperação, ele sente um desejo incontrolável, alguma coisa acontece emocionalmente, ele vai lá no bar e ele bebe novamente. A partir daquele momento, ele sente que todo o esforço dele foi em vão. Que ele caiu, é o que você disse, eu não mereço mais. Mas se nós trouxermos esse mesmo exemplo, não somente para os viciados, mas para nós todos, que lutamos contra as nossas más inclinações. Porque o vício é um mau hábito. O vício é um mau hábito, né? A má inclinação, o mau hábito de criticar, de fofocar, de sentir inveja muitas vezes. A gente luta contra isso, né? A gente estuda o Evangelho, nós vamos na palestra espírita, nós recebemos o passe, nós começamos a trabalhar na casa espírita, nós aplicamos o passe, aí em determinado momento a gente mete o pé pelas mãos, né? Cai em erro novamente, e aí a gente olha para a gente e diz, poxa vida, eu não dou para isso mesmo. Eu sou uma pessoa, eu sou ruim mesmo. Eu quero ser bom, mas a minha natureza é essa, não tem jeito. E é como se tivesse tudo perdido. E é nesse ponto que a gente vai lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, ele deixa a casa do pai. O pai não pergunta para ele. Ele pede para o pai a parte dele da herança. O pai não pergunta nem filho, por quê? Não, ele dá a parte do filho. Toma. Isto é, quando nós decidimos a nossa vida, ou beber, ou errar, Deus não vai nos julgar por isso. Ele não vai nem perguntar por quê. Você quer fazer, faça. É o livre-arbítrio. E aí a gente vai. A gente vai, pega aquele dinheiro, né, a nossa liberdade, a gente toma a nossa decisão, gasta a nossa energia naquela decisão equivocada que a gente tomou, a gente fica infeliz como filho pródigo, passa fome, no nosso caso, no exemplo, a fome espiritual, o deserto espiritual, emocional, né? A depressão, o vazio emocional. E aí a gente fala, poxa vida, caí, eu não sirvo para nada. Mas a história, né? O filho volta, ele volta. E o pai, quando vê, corre na direção, cobre ele de beijos, o que não é uma atitude nem natural para um pai judeu daquela época. Ele beija, né? A afetividade lá era um tapinha no ombro, e olha lá. Ele mostra o quão carinhoso, o quão materno mesmo é esse pai, né? O quão feminino, o quão afetuoso ele é. E ele recebe, né? E quando percebe o arrependimento do filho, ele fala, olha, vai lá, bota uma capa nele, sandália nos pés, anel nos dedos, vamos festejar porque ele está de volta. Ele estava morto e ressuscitou. Isso é, ele não fala assim, você voltou, mas então agora você vai para o final da fila. Ele não questionou nada, nem para ir nem para voltar. Você, agora, já que você voltou agora, você fez tudo isso de errado, você volta, mas você vai ficar lá no final da fila, você vai ser meu empregado. Não, ele voltou na mesma situação em que ele estava quando ele caiu. Na situação de filho, com um anel no dedo, com sandália nos pés, com a túnica sobre os ombros. Isto é, quando a gente cai, é isso que essa mensagem diz. Quando a gente erra, a gente cai com a cara no chão, se levanta, reconhece, retorna, dá um passo na direção de Deus. E essa é uma outra coisa interessante, porque ele diz que o pai vê ao longe o filho quando volta. Isto é, não precisou caminhar até Deus. Nós estamos longe do pai, mas quando nós voltamos o nosso olhar na direção do pai, ele já nos acolhe. Então a gente que está tentando ser melhor e que cai e que erra, não entreguemos os pontos, não vamos acreditar que a gente é ruim mesmo, que não tem jeito. Pelo contrário, a gente volta e continua do ponto onde a gente parou. E ele nos coloca, como você falou, a túnica, a sandália, ele coloca exatamente em condições, nas mesmas condições, para poder suplantar o obstáculo que foi colocado, que é a oportunidade maravilhosa da reencarnação, que nós temos o tempo inteiro e a todo momento, como Jesus colocou o perdão atribuído infinitas vezes, para que a gente não tenha que perder nenhum tempo, nem que estagnar diante da culpa, diante da desilusão, né, de não ser quem a gente gostaria de já ser. Sérgio, é interessante, quando a gente fala em criminoso aqui, eu lembro de uma história do Chico, de uma visita que ele fez ao presídio de São Paulo aqui. Eu acho que era o Carandiru. Foi em 1975. E tem duas coisas interessantes nessa passagem. Uma delas é que o Chico comenta em determinado momento da conversa com o diretor que todos nós somos criminosos. A diferença é que aqueles que estão lá dentro foram descobertos. veja bem, é o que a gente está falando agora, né? Tanto o viciado quanto nós mesmos, né? Nós mesmos, isto é, o criminoso é aquele que vai contra as leis divinas. Simples assim. E se você tem uma ilusão de que não é, a definição da Terra é um exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Exato. Então, exatamente, você é rebelde à lei de Deus, recalcitra, fica, né, se espetando no aguilhão, e você é um criminoso, então, porque você não está respeitando as leis de Deus com resignação. Vale o ditado popular, o dito popular, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Você perde menos tempo na retomada. Exatamente. E aí o Chico pede para o diretor do presídio para entrar e conversar com os presos. E aí eles tinham feito uma pré-inscrição, tinha 542 ou 546 presos, alguma coisa assim, que queriam ouvir o Chico. E aí o Chico entrou, mas separado deles. Tinha uma separação de uma grade. Os presos ficavam de um lado e o Chico ficou do outro, com a equipe dele. E aí o Chico conversou, falou, explicou, todo mundo ouviu, atento. Aí o Chico chegou no diretor e falou assim: eu quero abraçar eles. O diretor falou: não, aí não. Não pode, eles são muito perigosos. Não, mas não faz sentido eu vir aqui e não poder abraçar eles. Todos eles eu quero abraçar. Aí enquanto o diretor pensava, falava: eu queria beijar eles. Aí foi ficando difícil pro diretor, né? Falei: não, é impossível, aqui tem assassino da pior espécie, a escória da sociedade. Não, mas eu quero. Não, mas agora você imagina a autoridade moral do Chico, não é pouca coisa, né? Foi que ele conseguiu, né? E aí veio um por um. Chico foi recebendo, abraçou um por um e beijou um por um dos mais de 500 presos, Sérgio. E aí um dos últimos, segundo essa história, era um homem que ficou ereto, tipo impassível, sabe, duro, que não queria aceitar. O Chico se aproximou dele e aí o diretor tinha falado: esse aí é o chefão aqui, é o mais perigoso, é o mais... O Chico se aproximou dele e falou: eu posso abraçar o senhor? Ele acedeu com a cabeça. Eu posso beijar o senhor? Aí ele se aproximou, abraçou aquele homem duro ali, que todos se curvaram, né, para abraçar o Chico. Ele não, ele ficou duro, como um poste ali, né? Aí o Chico beijou um rosto, novamente o outro lado. Ele beijou 4 vezes esse homem. Esse homem se desmanchou em lágrimas e seguiu adiante. E ao colega que estava com o Chico disse que ali dentro haviam espíritos brilhantes. E é difícil para a gente entender, né? Porque são criminosos aos nossos olhos. E no final das contas, o Chico agradeceu. Ele agradeceu: nossa, como eu fui beneficiado hoje, muito obrigado pela oportunidade. Ele agradeceu, né, ao plano espiritual, ao diretor do presídio, à equipe, a todo mundo que permitiu, porque são tantas as mães aqui presentes dos obsessores que estão gratas por nós estarmos aqui. Pense nisso, Sérgio. Aqueles homens que estavam lá têm mães. Os obsessores, se tinham 500 presos, vamos pensar numa aglomeração mínima de 3 para 1? 3 para 1. Mínimo, 3, né? Porque a média é essa. Num ambiente desse, é provável que seja mais. É. Então, haviam ali 1.500 almas desencarnadas, numa vibração complicada. Quantos espíritos ali não foram acessados, não se tornaram acessíveis à ação dos benfeitores naquele momento, daquele trabalho do Chico? Desconhecemos o efeito total disso. Aí, muitas vezes, a gente vê uma situação como essa que aconteceu essa semana, de uma filha envolvida no assassinato dos pais e do irmão. E é claro que a nossa primeira reação é totalmente contra essa menina. Mas a gente tem que ir com cuidado, né? A nossa mente tem que ir com cuidado, porque ela também merece misericórdia, merece compaixão. um momento, nada justifica o que ela fez, mas a questão é isso. É um momento de consciência que quando chegar, e vai chegar, precisa desse acolhimento, desse processo todo de compreensão da ignorância. É. E no mais, no final das contas, nenhum de nós morre mesmo. Né? E quando eu pedi, Wilson, acho que você pegou bem o ponto, é quando eu pedi, tira o criminoso. Porque às vezes a gente coloca, assim como a gente coloca Jesus como um modelo difícil de ser perseguido, às vezes a gente coloca, minoriza ou minora os nossos feitos. Ah, tem o crime é uma situação gravíssima, o meu é pequenininho. Aliás, o problema da fofoca no cafezinho é o cafezinho. Tira o cafezinho que acaba a fofoca. Pois é. Não é? E às vezes a gente tem... E na verdade tem uma... Ou a gente exagera, ou a gente diminui o peso das coisas. E o correto é a gente atribuir o valor correto, o valor que é. Sem exagero, sem diminuir, sem aumentar. E ter essa possibilidade de olhar para o nosso problema e aí, quem sabe, se colocar naquela máxima de Jesus para colocar e falar, poxa, o que você quis para você quando você cometeu aquele deslize pequeno? O que você queria? Porque para você um deslize pequeno pode ser uma coisa grandiosa no estado evolutivo. Né? O que você esperaria de Deus nesse momento? É o que você tem que entregar para o outro, independente da gravidade. Porque aí cai também no que nós falamos no começo. Sem transformar isso num personalismo. Sem colocar de modo pessoal uma coisa um contra o outro, como acontece conosco nos crimes que a gente vê na televisão. A gente ou vira defensor da vítima e cai num processo de vitimização, ou cai numa pele de justiceiro. E muitas vezes a gente pega para a gente problemas que não são nossos porque a gente cria essa sintonia. Então, o pedido é, vamos tirar do trato pessoal. A pessoa brigou com você, não é porque ela está contra você. Eventualmente, aquilo é a natureza dela. Talvez fique mais fácil da gente lidar com o problema do outro quando a gente não acha que é um ataque pessoal. Pois é. No mundo em que nós vivemos, nós temos muito material para treinar isso, viu, Sérgio? Não é verdade? Exatamente. Tem material bastante. Amigos ouvintes, vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornam possível que esta mensagem de amor e de consolação possa alcançar os corações que dela necessitam. A todos esses amigos, o nosso sincero agradecimento. Nós estamos aqui, essa oportunidade de trabalho nós recebemos em razão da colaboração de vocês. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Lembrando que ele também vai ao ar, né, às quartas às 19h30 e aos domingos às 9h30 da manhã. E você que ainda não colabore, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode doar qualquer valor depositando na conta poupança, anote aí que eu vou dizer o número, 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. E para acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas e também pelo aplicativo do celular, se o seu celular for Android, Você vai no menuzinho superior esquerdo ali, clica em Contas, Prestação de Contas. Ali você acompanha todos os lançamentos, as nossas contas mensais. Nós temos o condomínio aqui. Nós ganhamos a isenção da sala, né, Sérgio? Por 5 anos. Olha que maravilha. Já faz 1 ano que a gente está aqui? Acho que sim. Já. Então temos mais 4 anos aí ainda. Nós só pagamos o condomínio. Aí tem a mensalidade da internet, a aquisição de algum equipamento, de mobiliário. Enfim, você pode acompanhar lá cada centavo que é utilizado, o juro que vem da aplicação que o Luiz cuida. Então, uma das preocupações nossas desde o início, né, Sérgio, foi a transparência mesmo. Acho que isso é muito importante para que o processo seja... A lisura do processo. A lisura do processo. Bom, deixa eu aproveitar então para mandar um abraço aqui. Nós temos ouvintes agora na cidade de Piracicaba, na cidade de Dobrada. Eu não conheço essa cidade. Olha, Dobrada, estado de São Paulo. Também Charqueada, Campinas, Sorocaba, São Pedro, Americana, Ibiúna e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E temos outro aqui que não encontrado. Às vezes o sistema não consegue localizar. A pessoa deve estar perdida no GPS. Ou então ela se perdeu no GPS e a gente pegou ela no meio do caminho aqui. Né? Então, nosso agradecimento a você que nos acompanha. Novamente, é por vocês que nós estamos aqui. Nós selecionamos uma música hoje muito leve, muito agradável, do Beto Guedes, a música Primavera. Então, nós vamos de música para dar tempo aí para o Sérgio tomar uma água, né, Sérgio? É isso aí. Molhar a garganta e a gente retornar para o terceiro bloco do programa dessa noite. Vamos a ela. Nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sonho de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. E aqui nós iniciamos na semana passada uma discussão sobre o tema o funcionamento da casa espírita, mais especificamente com relação aos trabalhos mediúnicos. Então, na semana passada, nós estudamos sobre como se dá o processo de obsessão, as razões pelas quais um espírito pode perseguir um encarnado. Basicamente, essa forma de obsessão, né? Porque existem outros tipos de obsessão, auto-obsessão, né? Obsessão do encarnado para o desencarnado. Mas aqui nos interessa agora o encarnado que sofre uma perseguição de um desencarnado. É muito comum, não é, Sérgio, essa pessoa procurar uma casa espírita quando ela se vê numa situação de grande dificuldade, né, de grande perturbação. E quando ela chega numa casa espírita, como que nós podemos entender de que forma um centro espírita atua para auxiliar essa vítima? Aqui eu estou colocando vítima entre aspas, tá? Isso. Depois a gente pode até explicar explorar melhor e explorar isso. Mas essa vítima do processo, dessa perseguição, como ela pode ser auxiliada num centro espírita? Acho que até começar falando por que num centro espírita e o que ele tem de melhor ou o que ele tem de diferente em relação a outras religiões ou a outras filosofias. O primeiro aspecto é que nós trabalhamos com os dois, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Enquanto outras religiões atribuem a ação do desencarnado como sendo um ato do demônio, de um ser qualquer maligno, nós, na casa espírita, lidamos com aquele que obsedia, que é o desencarnado, nesse teu exemplo, Wilson, como um irmão inferior. Lembra que nós lemos a prece para um criminoso? Vamos considerar nesse momento, só a título de orientação, como o criminoso. De definição dos papéis. Isso, né? A vítima, que é o obsediado, e o criminoso, que é o obsessor. Como nós explicamos na oração, nós vamos fazer esse acolhimento também na casa espírita. A grande vantagem dessa dinâmica é que, como eu disse, o encarnado vai receber fluidos através do passe, vai receber informação sobre o processo, o fenômeno. Então vamos lá. O primeiro passo, ele vai chegar numa casa espírita, ele vai ser atendido. Isso, lá na recepção. E quem que vai atender ele lá? Vai ter lá um recepcionista, uma pessoa que vai fazer uma triagem, dependendo da casa espírita, vai ter um atendente que vai fazer uma conversa inicial, que nós chamamos de conversa fraterna. Isso é particular, é só ele com esse atendente. Outro aspecto que, se você que está nos ouvindo não é espírita, não existe tentativa de conversão dentro de uma casa espírita. Isso significa que a pessoa católica, ela também pode pedir auxílio na casa espírita. Vai receber e vai ser redirecionado para a sua própria crença. O evangélico, o budista, o hinduísta, o judeu, quem... A grande vantagem, vamos considerar uma vantagem, é a forma como nós lidamos com o fenômeno, onde não tem agressão a nenhum lado. Segundo aspecto, ninguém numa casa espírita vai te cobrar qualquer coisa, nem doações, nem dinheiro específico em espécie, nada para te fazer o processo de atendimento. E isso não tem custo nenhum também, nenhuma casa espírita vai cobrar. Então temos aí um ponto, se te cobrar... Não é uma casa espírita. Não é uma casa espírita, isso. Pode ser uma casa espiritualista. Espiritualista, alguém que está tentando lidar com o fenômeno sem as questões morais sendo observadas. Tá. Tendo a foto de Allan Kardec, não coloca a casa espírita como espírita, não, né? Não, são exatamente os preceitos que aquela casa segue, e o primeiro deles é o dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, que é aquela que vai auxiliar esse processo de reeducação no nosso exemplo, criminoso ou obsessor, para que a mediunidade recebe de graça esse dom. E ela tem que executar esse trabalho dentro da filosofia espírita da mesma maneira, sem cobrar qualquer tipo de serviço. Aí esse indivíduo, ele é atendido ali. Lá no atendimento, o atendente percebe que realmente ele pode estar sendo... Esse atendente não precisa necessariamente ser um médium, né? Não. Porque, na verdade, é importante também dizer, por que na Casa Espírita? Por que eu não posso? Eu conheço o João, que trabalha, eu não posso falar com ele? Não. O ideal é que você vá até a Casa Espírita, porque numa Casa Espírita tem auxiliares no plano espiritual desencarnado, tem toda uma equipe espiritual que está trabalhando, e tem os encarnados. Alguns têm o dom da mediunidade e outros não, né? Alguns têm a mediunidade ativada, como nós chamamos, e outros não. Mas todos eles que estão trabalhando para aquele processo vão contribuir para que você possa ser auxiliado. Importante, Wilson, é... Algumas vezes a pessoa vai te perguntar se você quer receber o tratamento e ela vai pedir seu nome e endereço. A dinâmica que vai acontecer a partir desse momento, a pessoa pega o teu nome, endereço, o teu nome e endereço vai ser levado num trabalho mediúnico, e por trabalho mediúnico é uma reunião mediúnica onde haverá dois personagens, alguns desencarnados, outros encarnados, desempenhando o seguinte papel: um que serve como meio, que é o que nós chamamos de médium, ele vai propiciar que o espírito possa verbalizar o porquê que ele está ali, e também usando o aparelho do médium, o aparelho mediúnico, ou seja, os sentidos do médium, ele vai poder também ouvir e dizer os porquês daquele processo estar acontecendo. E o segundo personagem aí é uma pessoa que vai dialogar com esse espírito. Então perceba que fraternalmente da forma como nós colocamos, todos serão tratados da mesma maneira, não tem criminoso nem vítima. Nem tratado com hostilidade. Exato, tem, o que tem ali são irmãos que eventualmente estão numa condição de inferioridade e precisam de orientação, e o que vão receber é esse acolhimento e essa orientação. Importante também mencionar que até esse ponto você não precisou ir a nenhum trabalho mediúnico. Não há necessidade de você falar: ah, eu quero falar com o médium da casa, eu quero consultar e conversar com o espírito. Você vai lá, simplesmente coloca o nome. O nosso trabalho é feito a partir daí, sem a necessidade de você levar roupas, de você levar qualquer objeto, simplesmente indo e passando o nome. Isso é interessante, né? Quando a gente vai numa palestra, a gente tem, geralmente lá tem as caixinhas de vibração. Em várias casas espíritas tem as urnas, que você pode, por exemplo, você está lá na palestra, você lembra de um amigo seu ou de um familiar seu que está doente ou atravessando uma dificuldade em qualquer setor da vida, e você escreve o nome dele ali. Naquele momento, não necessariamente você precisa do endereço, porque você está presente ali e você cria um endereçamento fluídico. Você pensa naquela pessoa. Então, é por meio do seu pensamento, os espíritos que estão ali encarregados desse trabalho de vibração, no momento em que você está escrevendo ali o nome do seu filho, da sua mãe, né, você escreve, você está pensando nela, eles já alcançaram a casa dela lá. Criou a conexão. É um endereçamento fluídico. Já no caso do atendimento para o trabalho mediúnico, muitas vezes não é nem o atendente que está lá, nem aquela pessoa, né, a vítima, entre aspas, também não vai participar do trabalho mediúnico, daí a importância lá, né, de ter um endereço para que os espíritos possam localizar. E aí uma outra coisa importante, né, Sérgio, que também é uma orientação que se dá nesses casos, é que a pessoa... seja orientada sobre a hora que o trabalho vai ser feito. Então, por exemplo, quinta-feira às 20 horas. Então, é o trabalho em que o seu nome, o seu caso vai ser apresentado. Então, nesse dia, nesse horário, é importante que manter o silêncio. A vítima fique numa condição de receptividade. Isso. Ligar a televisão, assistir um jogo de futebol, abrir uma cerveja, começar, né, chamar violento, os amigos, um filme violento. Os espíritos ou, né, vão chegar até a casa daquela pessoa que precisa de atendimento, mas não vão conseguir acessá-la. Então, não tem condições. É como um paciente que chega esperneando no pronto-socorro, não dá para atender, não dá para examinar, não dá para fazer nada. Exato. Tem que sedar ele, né, a hora que ele tiver condições, o médico volta. Então, é mais ou menos isso. Então, essa é uma orientação importante, né, Sérgio? Importante, porque, como eu mencionei lá no começo, os dois vão passar por um processo de acolhimento e tratamento. Sérgio, isso se dá imediatamente? Isto é, leva-se o nome dele lá, ele passa pelo atendimento, marca-se o trabalho e está resolvido? No outro dia já não tem mais ninguém? Não, o obsessor já foi embora? Não, na verdade, não existe mágica, né? Não existe um processo. E cada caso vai variar. Existem situações que a gente vê nas narrativas. O Luiz conta uma história do livro História do Espiritismo aqui em Piracicaba. A história está sendo contada lá. De uma médium que ela saía para trabalhar todo dia de manhã. E a hora que ela saía, ela tinha vidência. Ela saía no portão de casa, ela fazia evangelho no lar, tudo. A hora que ela saía de casa, o obsessor estava na porta da casa esperando. Aí, e o Divaldo teve algo bem parecido com isso, né? Aí ele falou: você vai comigo? Vou, vamos lá, eu trabalho bastante. Levou 30 anos, Wilson, para esse espírito, acompanhando todo dia essa pessoa, perceber que, nossa, mudou mesmo, mudou o comportamento. Então, o que que ajuda quando a gente está num processo de obsessão e quer receber esse tratamento? E a gente também trabalhar a questão íntima, para que a gente possa diminuir essa chamada. Porque muitas vezes, assim, se afasta uma pessoa, um desencarnado da pessoa, ela continua exatamente da mesma forma, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, amanhã tem um outro. Tem uma passagem evangélica, né? Amanhã tem sete. Amanhã tem sete. Vem mais, né? Aquele vai embora, traz uma leva para ajudar ele e fala: olha, eu, né, não consegui ficar, ele precisa de uma ajuda de vocês. Aí a situação fica pior da pessoa. Fica pior ainda. O que nos leva à próxima pergunta, né? A pergunta é a seguinte: olha, não gosto de palestra. Ó, ficar 50 minutos lá ouvindo o palestrante falar, eu não gosto. E também não quero frequentar o centro espírita, mas eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso porque eu estou sofrendo. Eu seria auxiliado mesmo assim? É um pouco mais... Fica um pouco mais difícil. Mais difícil. Porque qual que é o importante? Vamos pensar como uma orquestra. Cada trabalho na casa espírita tem uma função e eles se complementam. A palestra tem o propósito de criar novas reflexões, de reciclar, de fazer com que eventualmente a gente, ao ouvir uma boa palavra, e a casa espírita, a gente tem se procurado buscar muito textos evangélicos exatamente para criar essa conexão mental e espiritual importante, a pessoa vai receber essa reciclagem, vai receber novas informações, vai receber esclarecimentos sobre o processo que ela está vivenciando, vai trabalhar o nosso aspecto vibracional, vai fazer com que criemos uma leveza nesse processo. Então, muitas vezes nós temos que fazer um tratamento mais forte. A gente não tem que tomar antibiótico, a gente não tem que tomar remédio. Isso não vai fazer você, se você tem uma outra religião e você continua indo na sua religião. O que a gente pede é, durante o tratamento, que você consiga estar disponível para todo o processo, porque tem uma preparação. A gente dá passe depois da palestra por uma razão, que é preparar o ambiente, não da casa, mas o ambiente da pessoa, para que ela esteja com a predisposição para receber o auxílio. E outra coisa, né, Sérgio? É interessante pensar o que acontece com o teu obsessor quando você vai na palestra. né? Será que ele é expulso ou será que ele também está lá? Ele é acolhido, né? Será que ele é acolhido? Ele vai escutar também a palestra? E se você fica, é muito bem lembrado, isso é uma possibilidade importante que talvez nem precise do trabalho mediúnico. Talvez ali mesmo na palestra já se resolva. É. Tem uma história de um grande palestrante que ele fazia palestra e ele via um senhorzinho lá no fundo e de repente aquele homem nem terminava a palestra, ele saía e ele ficava incomodado com aquilo, né? E aí ele vai, desencarna e ele fala: você é bem recepcionado, mas cadê a orquestra, né? Que eu estava esperando me recebendo, porque eu era um palestrante famoso. E aí ele fala: não, você vai receber a orientação do Zezinho ali, né? Aí ele olha, era aquele senhorzinho que fugia das palestras dele, segundo a sua própria percepção. E ele fala: mas como é que pode? Ele vai me orientar? Eu que passava grandes orientações para ele. Ele fala: não, enquanto você falava, ele saía correndo, não era porque ele fugia da palestra, para ir aplicar os ensinamentos que você passava para ele. Enquanto você falava, ele aplicava. Aplicava. Então, assim, esse aspecto importante, muitas vezes, o trabalho mediúnico, a orientação, já acontece no processo da palestra mesmo. Sérgio, na verdade você até já respondeu essa pergunta, mas olha, vamos dizer que um amigo, uma amiga meu, me indicou aí um médium, olha, o fulano lá atende na casa dele, e ali, né, na casa dele, ele dá receita, eu posso conversar com a entidade, eu devo ir lá? Qual que é a diferença da casa espírita e da casa dessa pessoa? Isso, vamos elaborar um pouco mais, A casa espírita tem todo um ambiente espiritual, ou seja, o que a gente vê materialmente eu vou arriscar um número aqui, é um quinto, só para a gente dar uma noção de grandeza, do que realmente existe na casa espírita. Porque tem todo um ambiente, tem casas espíritas de cura que tem um hospital espiritual no plano, né, no plano espiritual associado àquela casa. Tem casas espíritas conectadas a colônias espirituais, tem todo um processo de acolhimento. Tem um ambiente sendo preparado, tem vários espíritos colaborando para que todos aqueles que lá estão sejam protegidos, que a, inclusive, identidade das pessoas devidamente protegida. Aí agora você vai na casa de alguém, você não tem todo esse ambiente. Se a pessoa eventualmente está cobrando, provavelmente ela corre o risco de estar sendo assessorada por espíritos que não estão totalmente vinculados ao bem. Então existem muitos riscos para quem faz. Então, se você que nos ouve, um médium que se propõe a fazer isso, ele está fugindo um pouquinho do propósito. E está se colocando em perigo. Está, né? Se colocando em perigo. Pois é. Bem, amigos, nós estamos chegando aí ao final do programa e sempre trazemos uma poesia. Selecionamos hoje essa poesia interessante. Lembra da história que eu contei do presídio? É. Essa poesia foi trazida na mesma noite pela Maria Dolores, em função dessa visita, para os companheiros, então, em sofrimento, os companheiros mergulhados ainda no crime, né? Então, e você que nos ouve, aproveita, se não estiver dirigindo, fecha os olhos, aproveita essa poesia, porque Maria Dolores tem uma capacidade muito grande de nos emocionar, nos enternecer, e o Wilson faz esse papel muito bem. Não te digas sem paz, sem esperança, nem afirmes que o mundo é triste e vão. A existência na terra é ascensão incontida, e a própria natureza é um hino à luz da vida, promovendo alegria e elevação. Olha a foice cortando o mato inculto, Depois, rasga-se a gleba a golpes de trator. Logo após, eis o exílio da semente. Depois ainda é o quadro viridente do solo aprimorado a esmaltar-se de flor. A dinamite explode a pleno campo, estremece a pedreira a gritar, a rugir, desunem-se calhaus fugindo salto em salto. Surge, porém, depois, o caminho de asfalto, apontando a beleza e o fulgor do porvir. Cai o tronco a gemer no próprio berço, parecendo um gigante a protestar. Em seguida, levado ao corte em que se apura, faz-se viga, portal, segurança e estrutura, oferecendo a vida a proteção do lar. O trigo baila ao sol em cachos de ouro, alteando o valor do solo que o bendiz. Mas vem o segador que o deixa em queda e chaga. Depois, ei-lo na mesa, é o pão em que se apaga para que a refeição seja farta e feliz. Assim também, alma querida e boa, sofrimento é poder renovador. Sacrifício, aflição, angústia, disciplina são processos de Deus, com que Deus nos ensina a conquista da luz e a construção do amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição às segundas, quartas e sextas-feiras às 12 horas, às terças, quintas e sábados às 4 da manhã e às 20 horas e aos domingos às 4 da manhã e às 12 horas. E você que ouve, né, que nos acompanha pelo aplicativo, você pode ouvir a qualquer hora. Acesse o aplicativo lá no menuzinho superior do lado esquerdo, clique em arquivo, selecione 2020 e você escolhe o programa que você quer ouvir. Todos os programas do ano passado também estão lá, do ano de 2018, você pode ouvir a qualquer hora, quantas vezes quiser, avançar o programa, retroceder. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Nós que agradecemos vocês que passaram lá pelo Facebook, né? Um grande abraço a todos que compartilharam. E lembrando, né, que fazem parte desse programa como comentaristas e vão se revezando, né, nos dias, aos domingos, às quartas-feiras. Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Marina Jevartoski e o amigo Sérgio Aguiar, que está aqui hoje presente. Como na apresentação e operação técnica, hoje eu, este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, e também um abraço ao nosso amigo André Sanson, responsável técnico pela edição de domingo. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta-feira, sexta, um ótimo final de semana, repleto de luz, repleta de oportunidades, de lições, que não nos falte, como lá no primeiro texto, a boa vontade para continuar caminhando, apesar das dificuldades, no caminho que nos levará à paz e à felicidade. Passo aqui para as derradeiras considerações do nosso amigo Sérgio Aguiar e peço que encerre com uma prece. Nosso agradecimento sempre pela oportunidade do trabalho. Falamos aqui sobre o filho pródigo, Para quem se interessou, vai no Evangelho de Lucas, que é lá, é somente lá que está essa parábola. Capítulo 15, versículos 11 ao 32. E é importante que, nesse momento, para que nós nos preparemos para a oração final, nós nos coloquemos nessa condição de filho pródigo, onde nós possamos, passado o momento da extravagância, passado o momento da potencial pequena loucura, porque todos somos, de certa forma, um pouco loucos, né, Wilson? Quase sempre. Quase sempre. Que a gente possa, então, se colocar exatamente nesse ponto mental, onde a gente tem a oportunidade de tomada de consciência, e a gente está lá refletindo sobre a possibilidade de um retorno ao lar, de um retorno ao Pai, e a gente está pensando, será que o Pai vai nos acolher? Vai. O Pai vai nos acolher de braços abertos, o Pai, como Jesus nos disse, vai fazer uma festa pelo filho que estava perdido e se reencontrou, por aquele que, aos olhos de muitos, estava morto, mas renasceu. E o renascimento nada mais é do que essa oportunidade de retomar, de pegar onde a gente parou, com uma nova oportunidade, em novas condições, sandália nova, túnica nova, e sem a lembrança do mal causado. Se o Pai tem essa possibilidade de perdoar e permitir que nós não tenhamos que bater nessa tecla o tempo inteiro, por que nós também não podemos fazer o mesmo? E ao olhar para nós mesmos, tenhamos esse mesmo olhar de compaixão. E a gente, quem sabe, possa então se aproximar do verdadeiro amor que esse pai e mãe tem para com todos os seus filhos. Que possamos olhar para Deus e enxergar isso. Esse olhar compassivo e essa permissão de tentar novamente e novamente e novamente. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.